Queres que eu diga outra vez? Farmaticosa, bromaticosa, ancro, que já acho que lavates fora, fora, fora, mami, pica, pel, papa, pica, papo, clam, certo, serra, sopra, grifa, bichos, alando, alando, rama, salva, mani, mahat, mahan, disser, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, que seja, Rapaz, isto não foi muito mal. Por favor, ajuda. Esqueiro. Oh, Luís, abre mesmo. Por favor, eu não sei abrir assim. Eu também não sei. Não, abre porque ele não abriu. Eu tenho que estar cá em cima. Ouço o guarda-costas. Está ali uma velhinha a atravessar a rua com o semáforo vermelho. Com o semáforo vermelho? Ai, a puta da velha. Sai, sentido. Tens boa cabeça para boné? Apetece bater em alguém parecido com o teu pai? A tua mulher já não tem novas brancas? Se as armas te dão decisão e gostas de lamber as botas ao capitão, então não digas não! A junta da Polícia de Segurança Nacional Socialista, o Estado e o Capital precisam de carne para canhão para a defesa do grande irmão! A armar, fardar e graduar gente parva desde os tempos da outra senhora! À vontade! Cá estamos de voltas para este número 3 do Banalidades e Músicas Óbvias, onde, de facto, o que vocês podem estar à espera de ouvir aquilo que já sabem, com o acompanhamento musical que necessariamente estão à espera. Para começar, uma descoberta nova, minha, uma banda chamada Dead Grips, de Sacramento, que tomaram de assalto a minha consciência através de uma mixtape gratuita, que está disponível em thirdworlds.net, assim qualquer coisa como Terceiros Mundos, portanto, thirdworlds.net, e que são um misterioso coletivo de hip-hop que conta com a colaboração do gajo que no meio é considerado o mestre do ritmo, Zach Hill. Parecem, assim, quem vê ou quem ouve de uma forma mais ou menos diagonal a voz de uma realidade violenta, assim, uma espécie de representantes de uma sensação de psicose global. Em resumo, nas palavras que eu li no seu próprio site, um desconforto zangado. São, diriam os franceses, hip-hop noir. Um quadro negríssimo, montado a partir de mil proveniências. Tem um vocalista, MC Vice, que é basicamente uma metralhadora de ritmos, uma voz apocalítica, anti-xamã, que aparece aqui mais para nos acordar do torpor do que para nos mergulhar nele. Ao longo do álbum podem-se ouvir samples dos Black Flag, Coisas Garage, Pink Floyd ou Lee Cray. Dead Grips, então, Spread Eagle, Cross the Block, o álbum X-Military, mixtape gratuito disponível em thirdworlds.net. Spread Eagle, Cross the Block, Spread Eagle, Spread Eagle, Cross the Block! Wanna know more, cause it's about what I got to show for it. I want some more of it, I want too much. I got some more with it, I shot it up. Wanna light my torch with it and get all fucked up. Yeah! What is it, where is it, how will it affect me? Fuck that shit, I need that shit found to be the death of me. Fuck buying it, I'm taking it, and sharing it with nobody. Shit to mob, like driving down the street to the beat of a blowjob. I own that shit, on some throwback shit. You already know that shit. You even know about how I know the man who grows that beyond. You can't buy with your money, you can't find it overseas. It's one of those things that seem outlandish. Do you have it's not a dream. As for me, I'm cool with it. That's alright, cause it's my thing. What is it? Where is it? How will it affect me? Work that angle to the level, curve up the blade, double edge, main, believe the struggle, best believe the game's a hustle. Serve of strange occurrences, conjure of the subtle, a seam of felt disturbances that burst the bitch bubble. That's right, it's some I never was yours, like how you wait in line when I walk straight through the door. Straight through the... Do you say something, but ain't nothing spectacular. E agora um momento de música mais normal, chamemos assim, os Animal Collective com Peace Bone. Bonefish. Clouds are she wore all her heart, but she never was found. You think I call her back from New York to be an artist, but are you anything? You find out that you can't ask your baby to cry. An obsession with the past, it's like the dead. And just a few things are related to the old. Numa homenagem encapotada à Troika, tenho começado os programas sempre com três músicas seguidas. Hoje a terceira cabe a uma banda que já começa a ser um clássico nestes programas, Arab on Radar, o álbum do costume, Tough Day at the Orifice, e desta vez o tema Don't Call Him a Retard. Segunda-feira, dia 26, a partir das 19, teremos aqui na Casa Viva os grandes Meinhof de Londres, juntamente com Aliaca, um coletivo musical que se movimenta entre Barcelona e a Polónia, e Rabid Dogs, de Itália. Também na Casa Viva, e desta vez na quinta-feira, no dia 29, os excremento abrem para os grandes Focolitos. Por falar em Focolitos, ficamos com o seu tema... O bom polícia. Polícia, tu és meu amigo. Oh! expansão dos contratos de trabalho temporário, que enquadram perto de 80 mil trabalhadores, e dos falsos recibos verdes, que podem abranger centenas de milhares de pessoas, assinala a transformação recente dos modelos de relação laboral. Estas formas de contratação não só impedem a distinção entre situações laborais diferenciadas, como configuram formas organizadas de infração à lei, protegidas pelo poder político, pouco interessado em clarificar a legislação e fiscalizar o seu cumprimento. A recente proposta de atribuição de subsídios de emprego aos falsos recibos verdes, conforme acordo celebrado entre o Estado português e a chamada Troika, configura a legitimação de modelos laborais que deviam ser objeto de perseguição por parte da Inspeção-Geral do Trabalho e de outras entidades responsáveis. Se juntarmos a estes casos a situação dos desempregados e de uma parte importante de cidadãos não-europeus, que, mercê das leis restritivas de Schengen, constituem a face mais visível da precariedade, podemos concluir que é cada vez maior o número de trabalhadores em Portugal que mantém uma existência instável. Do berço à cova sem parar, caminho fora sempre anda, que vou levando a minha vida. Um minutinho a descansar, a vida inteira a trabalhar, suar sem conta nem medida. Para ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Do berço à cova sem vagar, enxada a terra, barco ao mar, a mão e a máquina a compasso. Pois no campo a lidar e o serventio a trabalhar, todos com o mesmo cangaço. Para ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Sol a sol, por pão, amor e futebol, dor no sapato e dor na espinha. Canta-se o fado em labebol, morde a sardinha no anzol e o tubarão segura a linha. Para ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Do berço à cova sem parar, caminho fora sempre a andar, cá vou levando a minha vida. A vida inteira a trabalhar, suar sem conta nem medida. Para ter um companheiro nesta viagem, vou meter um pauzinho na engrenagem. Apresentada como um meio de racionalização da atividade económica e de fomento da produtividade, através da adaptação dos níveis de contratação aos níveis de produção e consequente mitigação de uma suposta rigidez do mercado de trabalho, a flexibilização do emprego visa, sobretudo, reduzir os custos de fator de trabalho, o que é visível nas diferenças de rendimento entre trabalhadores sob contrato permanente, não permanente e temporário. A precariedade concorre para a criação de um homem novo. Sob a ameaça do despedimento, o trabalhador é compelido a concentrar os seus esforços na dedicação à empresa. Legitimado por uma ciência económica dominante que o anuncia como inevitável, este processo ocorre com a conivência e o enquadramento do poder político. Trata-se, portanto, de um projeto de engenharia social que visa cada vez mais colocar o trabalho ao nível de qualquer outra mercadoria e, nesta operação, reduzir a capacidade reivindicativa dos trabalhadores e sindicatos, estruturas que apresentam dificuldades na organização deste contingente de precários. We'll be right back. Quem está de volta são os Love You Dead, infelizmente para já apenas com concertos em Lisboa. Para quem não se lembra deles, fica aqui o tema Indie. Nos pátios particulares, onde tudo que cabe é culpa pelo vidro partido. O teu filho é rebelde, não te preocupes, a escola põe-no na linha. Mais um dia no lado escolar da cidade, em salas quadradas impessoais, entre paredes monótonas, frente a uma figura distante e moldurada de negro. Em horários definidos, onde tudo que cabe é matéria desinteressante. A escola não resultou, não te preocupes, o trabalho trata dele. No lado laboral da cidade, em fábricas frias e escuras, nos caminhos alcatroados, nos terminais dos computadores do último modelo, por trás de um sorriso automático, onde tudo que cabe é frustração. O teu filho continua rebelde, não te preocupes, a poeira faz esquecer tudo. Mais um dia no lado escuro da cidade, nas ruas estreitas e cinzentas, atrás de fábricas abandonadas, nas casas de banho das sedes dos grupos esportivos, nos bairros degradados, nos vãos de escada e nos quartos solitários, onde tudo o que cabe é ele e a máquina. Agora o teu filho é drogado, não te preocupes, temos montes de bófias para ele, montes de bófias para ele, temos montes de bófia. Sistema com o tema Não Te Preocupes, uma música escrita há cerca de 15 anos, numa altura em que a heroína invadia os bairros do Porto, tendo como resposta à repressão, de forma a que permitir controlar policialmente as zonas dos deserdados do capitalismo. Numa atualização livre, poder-se-ia hoje dizer que o teu filho não tem que chegar para a luz e o gás. O teu filho ficou sem metade do 13º mês. O teu filho já não pode comprar o passe. O teu filho não tem Serviço Nacional de Saúde nem escola pública. Não te preocupes, temos montes de bofe para ele. E desatamos nós agora aqui a falar de polícias. Porquê? Porque nestes tempos de cortes em todo lado, inclusivamente nos impostos que as empresas têm que pagar ao Estado, há um único ministério cujo orçamento vai ser aumentado. Adivinhem? Exatamente. O Ministério da Administração Interna. Como diz o Daniel Oliveira no Arrastão, se não é bem isto que ele diz, é qualquer coisa muito semelhante, quando não há pão, dá-se com o bastão. Música. Responsible, practical, and then is than you should, unless you get AIDS or a pregnancy might. I suggest you get tested and see what they find. And no doubt you'll keep any offspring concealed from the press and the light. Get some fun from the plate. Now time marches on and I'm late for a meal. Hail Mary times ten, don't do it again. The next day, without knowing who the other one was, I'm at it, I'm finished, say one, and I'm leaving. There's nothing left here I can truly believe in. But why ask the man? And she says, because I'm a nun and I'm pregnant, I don't want the baby. But you will say no to whatever I choose. You never say yes. Someone you personally know gets abused. This body is mine, not a baby machine. In the eyes of the church, I am trash. So I quit your ironical sexist regime. To be me, is that too much to ask? To be me, is that too much to ask? To be me, is that too much to ask? Tendo uma festa por aqui, agora é a vez de Mira Amaral vir defender que a redução de salários e o aumento do horário de trabalho é que fazem bem à economia. Olhe que não, seu doutor, olhe que a escravatura é que é competitiva, senhor doutor. Thank you. Grândola Vila Morena, terra da competitividade. O mercado é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Thank you. Setembro não acabou e já o espaço coletivo autogestionado do Alta Fontinha tem o que eu considero ser um horário impressionante. Todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, apoio educativo em todas as matérias onde algum aluno possa sentir dificuldades. Às segundas, às 18, leitura coletiva e discussão sobre as notícias da atualidade, onde a ideia é ter um espaço de leitura e confronto de opiniões sobre temas atuais. Tendo jornais à disposição de todos e todas que se queiram juntar, debateremos, discutiremos ou conversaremos sobre diversos temas, livres, de acordo com a vontade de quem lá estiver. Ainda nas segundas, às 18h30, há yoga. Nas terças é dia da Assembleia. Nesta próxima terça, a 24ª Assembleia da Escola. As Assembleias agora são quinzenais e nas semanas em que não há Assembleia Geral, tem havido conversas onde se discutem os princípios fundamentais e basilares da escola. Quarta-feira, às 21h, oficina de danças tradicionais. Quinta-feira, às 18h, o Acla Viva, o espaço de emancipação da escola. Às 18h30, o Círculo de Estudos Artísticos promove mais uma oficina de música. E também às 18h30, a capoeira. Às sextas, como sempre, a partir das 20h, cinema comunitário. Foi ontem de madrugada que eu fiz esta modinha para dedicar à malta da escola da Fontinha. A Fontinha é de abril, a Fontinha é para abrir. É escola de autogestão, novos gritos a sair. A luta que se faz aqui está a dizer a toda a gente que são as mãos que têm voz e a vida faz-se no presente. Que nos bairros é que vivemos, que há tanto por fazer. Que assim que se começa já não há tempo a perder. Né, né, né, né, né, né, né. Olha, os olhos dos mais novos são iguais aos dos mais velhos. Vamos afagar o chão, vamos dar cabo dos joelhos. Senhores da burocracia fazem tudo andar para trás, mas nós vamos para a estrada em assembleias populares. Né, né, né, né, né, né, né. Na, la, la, la, la, la. Há 20 anos atrás, uma promessa foi feita. Tlém, tlém, em nome tlém, do Pai. Tlém. E alguém vai ter de apagar. A Madrid! A incrível história de uma mulher de 60 anos. Já vos avisei que se a bola viesse para cá outra vez, nunca mais a vias! Se Deus quiser! Tom, tom, amiga dos tom, seus amigos. Trim, trim. Tu, Miquelina, vai avisar o padre para esconder as armas, que a avó fez ao manjou. Mas acima de tudo, a família. Vou-te dar um folar que não podes recusar. A Madrinha estreia brevemente numa rádio perto de si. Rádio!

right? And they want to create a new currency called the Amero. The ocean looks dark. The clouds all hang low. The paper drips with blood. The smell of burning snow. So you fly. And out of that event, we're going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We're going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. We're all prisoners inside ourselves, and we fight the war. Say it dwells deep in hell, but the devil lurks inside our human soul. So when we finally say yes, death's got to do it. Oh, my, which is no real answer. Lost in a forest with no trees. Who's laughing? Who's fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11 were able to knock down another plane to perpetuate the fear of the American people? To subordinate themselves to anything the government wants them to do. Mission accomplished. So we started a war with a billion Muslims, cause we got here by someone's propaganda shells. While America bleeds, but it's fear sells and it keeps them. We forecast that in October of 2008, there would be a global emotional release event. Beginning, it would be largely economic. Over the holidays, we expect it will resume shortly or for the next few weeks. Baby isn't bad, but she was born with some disease that makes her hang out every night and stick her hand between her knees. And she let

E pronto, assim acaba mais uma emissão de banalidades e músicas óbvias, neste pouco mais ou menos de hora e meia. O buraco da madeira deve ter aumentado mais uns milhões. Pode ser que volte para a semana, pode ser que não, a gente logo há de ver. Beijocas.